Do aposto eu dobro e saio ileso banca. Celta com Donato, pancadão de espanca. Breacão e bruxo, assim o sangue estanca. Tua banca te atrasa, minha banca é alavanca. Deixa chegar e libertar a voz da garganta. Ela me fala como quem dança numa dança. Precisão no corte, alcance ou descanse. Eu preferi ser forte, não tirar o olho do lance. Me lance nesse mar, tudo vira vapor. Sou gelo quente numa frente fria de calor. Me deixa só, que só eu vou. Me deixa só. De Porsche, Panamera, em Cartagena, amor. Eu que comando os aviões, sou um aviador. Numa estrada, numa Lamborghini, Aventador. E deixa a Inhansã ventar. Se eu disser que tamo junto é porque tamo. Por aqui morremos, por aqui matamos. Bem, colhendo tudo que plantamos. Cês têm um porquê, eu tenho um porquê. Se eu disser que tamo junto é porque tamo. Por aqui morremos, por aqui matamos. Bem, colhendo tudo que plantamos. Cês têm um porquê, eu tenho um porquê. Vai, flores artificiais pra cada erro. Fogos artificiais no meu enterro. Logo, marca, coisas que eu não uso. Abusa do batom, marsala com vermelho. Quase tudo aqui é culpa desse loop. Mas nada se compara a esse loop. Dalsa e Xamã é uma sinopse. De cada véi, cês são malucos. Satélites que passarão minhas mensagens. Criptografadas quase algo em braille. Quase que nada faz sentido. Como um cego fecha os olhos e me enxergue pelo ouvido. Ouvindo sons que não pude entender. Aprendi a ver cores que não pude enxergar. É como eu escrever daqui pra você. Sei que vai me ouvir, mas nunca me abraçar. De Porsche, Panamera, em Cartagena, amor. Eu que comando os aviões, sou um aviador. Numa estrada, numa Lamborghini, Aventador. E deixa a Inhansã ventar. Se eu disser que tamo junto é porque tamo. Por aqui morremos, por aqui matamos. Bem, colhendo tudo que plantamos. Cês têm um porquê e eu tenho um porquê.